os recados, mas nunca obteve uma resposta. Agora tudo passou, eu sigo meu rumo, mas você continua tão disposta. Inútil adeus, sigo meu destino, qualquer hora a gente se encontra. Se surpreendeu, quando menos percebeu que as minhas malas estavam prontas. Vou embora, já passou da hora de viver do jeito que realmente eu sempre quis. Vou embora, já passou da hora de mudar os planos e dar o próximo passo, amor. Eu vou embora, já passou da hora de viver do jeito que realmente eu sempre quis. Vou embora, já passou da hora de mudar os planos e dar o próximo passo, amor. Eu vou, enquanto respirar eu vou. Sigo meu caminho, vou ser quem eu sou. Nada nesse mundo vai parar meu show. É minha missão, a minha ambição é fora do normal. Me chama de cyborg, eu sou digital. É apenas o começo, longe do final. Vou embora, já passou da hora de viver do jeito que realmente eu sempre quis. Vou embora, já passou da hora de mudar os planos e dar o próximo passo, amor. Eu vou embora, já passou da hora de viver do jeito que realmente eu sempre quis. Vou embora, já passou da hora de mudar os planos e dar o próximo passo, amor. Não me espera que eu não vou voltar. Vou aproveitar enquanto a estrela brilhar. O sonho foi bom, mas tive que acordar. Ficou muito difícil, eu não posso te enganar. Eu tentei, mas tive que partir. Agora eu sei que meu lugar é aqui. Foi a condição que tive que cumprir. Na minha posição eu não posso fugir. Vou embora, já passou da hora de viver do jeito que realmente eu sempre quis. Vou embora, já passou da hora de mudar os planos e dar o próximo passo, amor. Eu vou embora, já passou da hora de viver do jeito que realmente eu sempre quis. Vou embora, já passou da hora de mudar os planos e dar o próximo passo, amor.